Rufus Hennet is the one, a star is born. Bonfaites, Rufus Hennet é o ator Bonfaites, ele era mendigo, mas foi pago para fazer coisas Bonfaites, e era pago geralmente 10 dólares para fazer acrobacias como essas que apareceram agora no vídeo. Ele se joga no esgoto, ele se joga em várias coisas, com carrinho de mão, carrinho de pão, carros, carrinho, mercado. O Fulhana morreu em 2017, fim de palhaço do outro carro. Ele era cachaceiro, mas ficou sem beber cachaça em 2003. Ficou até sua morte sem beber cachaça. Rufus Hennet, Rufus Hennet, Rufus Hennet, Rufus Hennet, Rufus Hennet, Rufus Hennet, Rufus Hennet, Rufus Hennet. Bonfaites, bonfaites, bonfaites, bonfaites, bonfaites, bonfaites, bonfaites, bonfaites, bonfaites, bonfaites, bonfaites, bonfaites, bonfaites, bonfaites, bonfaites. Bling Bling, Bling Bling, o maior crackhead do Bling Bling, é o maior crackhead do estado negro do Bling Bling, Bling Bling, ele fuma crack, porque ele é o maior craqueiro dos Estados Unidos. Bling Bling, Bling Bling, Bling Bling, Bling Bling, Bling Bling, Bling Bling, Bling Bling, Bling Bling, Bling Bling, Bling Bling, Bling Bling, Bling Bling, é o maior crackhead do estado do Rio. Bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, yeah. Bonfaites foi uma série de vídeos controversos que apareceram nos anos 2000, imitação de Jackass. Eles se inspiraram em Jackass para fazer certas coisas, certas acrobacias, e pagam os mendigos para fazer as atuações. Pagam para fazer a atuação. Ele paga para fazer a atuação, paga para quebrar o carro. Pagaram 500 contos para esse mendigo para ele quebrar o carro do outro. E também estava na onda dele. Esse é Bonfaites para você, pelo óleo.